animais para ingresso. 121 na décima 1. Papa Romeu Vitor, até o Delta, tráfego avistado, autorizado pouso direto no Fase 5. O vento 100 graus, 12 nós, fica atento a 09 no solo, reporte no solo controlado. Vitor, até o Delta. Reportará no solo controlado, Fase 5, Vitor, até o Delta. Azul 4462, no solo Azul 5, libere à direita, chame o solo, 121 no decimal 1. Direita 21, 4462. Controle o gol no 620, pode estar com o código 366? Afirmo, desceu para 42.500, autorizado o procedimento, reporta estabilizada. 2.500, o 366, gol no 620, reportado estabilizado. Xanema 314, desça para 3.000 pés, ajuste 1092. 3835, senhora identificação, chegada bom, se desse mantém o 060. 233, tá baixando travado. Sim, passarei do 2233, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Escuta, 2233. Passaredo 2233, autorizado pouso pistão no zero, vento 110 graus, 13 nós. Em livre pouso no zero, 2233. Papa Romeu Vitor, hotel Delta, solo 17, frequência livre no porte. Boa tarde, economia 59, quanto para a próxima? 659, boa tarde, mantenha o ponto de espera devido a tráfego final do 10. Mantenha o espera igualmente, 59. Xanel 6314, está autorizado o procedimento. Sim, na descida para 2.500, o ajuste 1.012 e reporte estabilizado. 2.500, autorizado, procedimento, rapaziada, estabilizado. 1620, torre 1895. Romeu, mais, civilante, mais, suficiente, tem informação, mais. Ou 1620, torre 1895. 1895, 1620, grato. Mike, Slash Mike, identifique-se, chegada Mari, desce, mantém em nível 060. Chegada Mari, desce ao 060, Mike, Slash Mike. Guarda, 1620. Controle, Mike, Slash Mari, Mari, pode voar os 368? Após Mari, autorizado 366. Mari 366, mais o Mach Jet Mike, reduzindo a velocidade para 210 nós. Reduzindo 210, mais o Jet Mike. Laredo 2233 no solo 120, libera a direita, solo 121 no decimal 1. 201. Controle Salvador, boa tarde, o azul 279, passa Conde mantendo 160. Reteste no 1, contato a verdade estabelecida sobre a posição Conde, desse mantém o nível 080. No ideal para o 080, ainda 30 milhas para nesse destino, precisa manter por hoje bom. Obrigado. 500. Gol no 659 totalmente pronto? Totalmente pronto, 659. Após a passagem do Boeing da companhia na curta final, autorizado a alinhar e manter, prepare-se para a decolagem assim que autorizado. Acompanhe a linha de decola, fica pronto também. Alinha e mantém. Alinha e mantém. Dois ciente, desça para 2.500, o ajuste 1.012, reporte estabilizada. 2.500, 1.012, reportará. 2.1, grato. Aliás, 3.4, vai passar o Serra, Vitor 372, estabilizado 3.4. 3.4, torre 1895. 1895, obrigado. Corre Salvador, Xanemé 314, vai passar o Serra Vitor 372, estabilizado em Salvador. O Xanemé 314, continua a aproximação, Boeing da Gol iniciando rolagem, pistão no zero, aguarda pista livre. 4. Gol no 659, autorizado a decolagem, pistão no zero, vento 090 graus, 1 ou 3 nós. Pistão decolagem, pistão no zero, Gol 6, corre Salvador, boa tarde, Papa Tango, Whisky, Charlie Mike, boa tarde, mantenha o ponto de espera. Ocean M3 14, autorizado pouso, pistão no zero, vento 090 graus, 14 nós. M3-14. Stand 3835, para evitar área restrita, curva direita na proa 225, limitado por 15 milhas. Direita 225, cliente limitado de limite na 3835. Papatango, Whisky, Charlie, Mike, visual com Airbus da Avianca, curta, final do ano zero. Após a passagem do Airbus, autorizado a alinhar e manter, cabeceira no zero. Papatango, Whisky, Charlie, Mike. Charlie, Mike, após a passagem, alinha na Meu tá 3235. 3235, ciência, para 3000, faz 100 inscrições ou ajuste meio 12? 3000, ciência, meio 12, tá 3235. 9062, corrida 2195. Chamou o Mike. Negativo. 314 no solo aos 26, libere a direita, chame solo 121 decimal 1. 121. Direto ao 368, mais de unidade mais. Charlie 9062 na final, Charlie Spaz. 0062, torre 1895. 1895, tá, 9062. Ciente, o Papatango Whisk, Charlie Mike, pista 10, liberada, o vento 090 graus, 12 nós, autorizado a decolagem. Inicia o Whisk, Charlie Mike. Papa Romeu Sierra Zulu Eco, comprou a Whisk, reporte fora do solo, o vento no aeródromo 090 graus, 12 nós. É meia, só 3835. Serra Vitor 366. 366 na prova, 3835. 3835, prossegue na descida para 2500, ajuste 1012, repórter estabilizado. 2500, 1012, então 3835. Antônio, mais que o Mike pode descer para 4000? Afirmativo, descer para 4000 pés, ajuste no 012. É 4000, 1012, mais que o Mike. O Serra Azul Eco prossiga, comprou a Whisky, sem interferência com a final da pista 10, aguarde transferência. Aguarda nós. Falador, boa tarde, está 9062 final. 9062, boa tarde, tráfego já avistado, autorizado pouso, pistão no zero, vento 100 graus, 13 nós. Autorizado pouso, pistão 9062. Papatango Whisky Charlie Mike, decola aos 28, controle agora 120 decimal 8, tem um bom voo. 208, grato, papel. Terra Azul Eco está presente, controle 1208, bom voo. 1208. Controle, ao Papa Romeu Sierra Zulu Eco. Controle, Salvador, boa tarde, Papatango, Whisky Charlie Mike decolou na borda, se escuta. Whisky Charlie Mike, contato radar saída borda, sul para uma centena sem restrições. Uma centena sem restrições, Whisky Charlie Mike. Controle, ao Papa Romeu Sierra Zulu Eco. Sierra Zulu Eco, prossiga. Decolada em Marca, comprando a cidade baixa, sessão de sobrevoo, aproximadamente 20 minutos. Tem que manter 500 pés, confirma. 500 pés, no Serra Azul Eco. Em cidade baixa, 500 pés, escudo do controle, Serra Azul Eco. Eco. Novo, prossiga. Porto Nacional para pouso, o hotel no Golfo, apenas fica atente até entrar no helicóptero, 8 milhas, rumo oeste, mantendo aqui nos pés no setor, o Robson 44, Serra do Leco. Controle Salvador, azul 2711, ideal de descida. Azul 2711, voo direto Serra Vitor 367, descendo para 4 mil pés, o ajuste no 012. 7 para 3 mil, estado 012, voo Serra Vitor 367, azul 2711. 2711, corrigindo, voo na proa de bombe, mantenha a proa de bombe, 2711. Mantenha a proa de bombe, confirme o nível. 4 mil pés, o ajuste me 12. Me 12, 4 mil, azul 279. Polimarque, Juliette Marques, está autorizado o R9? Afirmativa. Gol no 659, chama Recife no 2835. 2835, gol 659, boa tarde. Mike, Juliette Marques, desça para 2500 pés, autorizado o procedimento, reporta estabilizado. 2500, autorizado o procedimento, vai reportar estabilizado, Mike, Juliette Marques. Estabilizado o campo à vista, tá? 3835. 3835, torre 1895. 1895. Salvador, boa tarde, SAM 3835. SAM 3835, boa tarde, tráfego já avistado, autorizado pouso, pistão no zero, vento 100 graus, 139. Auxílio pouso na 10, SAM 3835. Controle Salvador, boa tarde, azul 2789, informação 90. Azul 2789, chegada bom, se desse mantém o 0620. No ideal, desce ao 060, 2789. Controle Salvador, libera o azul 2711 das descrições de velocidade da carta. Libera a gente das restrições de velocidade, é de 200 nós de pelo. Afirmativo, sem restrições, o 2711. 71. Juliette Marques, estabilizado, R9, 190. Torre 1895. 1895, boa. Controle, é o Serra Juliette. Siga. Arrotado, o Serra Juliette, condições de manter 500 pés, por quê? Se autorizado, tem 1 mil pés, o Eco, o tratamento tem 100. Sim, ainda negativo, com a autorização no controle. Aguarda mais. A companhia curta dando zero? Não, após a passagem, agilize manobras, alinhar e manter. Cabeceira no zero. Então, 3567. Após a passagem, alinha no zero. 3561, prossiga. Papa Romeu, Mike, Juliette, Mike, após o pouso, qual pátio? Aéreo Star. Fiat. O 2761, no nosso código 5513. SAM 3835 no solo aos 34, libere próxima à direita, chame solo 121 no decimal 1. Direita, solo 211, SAM 3835. 2761, submantenha nível 340, chame centro Recife na frequência 126.85, alterne em 125.45. Papa Romeu Mike, Juliette Mike, informo o Airbus da TEN sendo rolagem pista no zero, aguarde pista livre. Gente, Mike, Juliette Mike. Papa Romeu, Hotel Romeu Golf. Papa Romeu, Hotel Romeu Golf, o ajuste no zero no dois, mantém a linha do litoral, reporte vertical do farol Itapuã. Reportará o farol Itapuã, Hotel Romeu Golf. Boa tarde, 8627, ponto de espera, próximo, próximo, próximo, próximo, próximo, próximo, próximo, próximo, próximo, próximo, próximo, próximo, próximo, próximo, próximo, próximo, próximo, próximo, próximo, próximo, próximo, próximo, próximo, próximo, próximo, próximo, próximo, próximo, próximo. Livre pouso 1-0, Mike, Juliette Mike. Então 3567, decola aos 36, controle 1-20-8, tem um bom voo. Controle agora 208, 3867, obrigado, boa tarde. Vitorinho e Juliette, boa tarde, acione, chame pronto para o táxi. O Papa Romeu até Romeu Golf, confirme se tem contato visual com o Citation final da pista 1-0. Gente, então reporte pronto para prosseguir o cruzamento, até Romeu Golf. Reportará pronto, até Romeu Golf. Autorizado o táxi, reporte ponto de espera da Oscar, Vitorinho e Juliette. Controle azul 2719 vai atingir 4000. Azul 2719, desça para 2500, autorizado a RNAV, reporte estabilizado. Desça para 2500, autorizado a RNAV, reporte estabilizado, azul 2719. Xané 6227, autorizado a alinhar e manter, cabeceira 1-0. Alinha e mantém na 1-0, a critério do comandante. Pronto, para o cruzamento. Comigo. Direita 025, confirma o limite, por gentileza. 1-5 milhas na presente proa. É, fica ali mais. Reportará livrando 8-0 até uma golfe. Vitorino e Juliette, autorizado ingresso, reporte alinhado e pronto. Mike, Juliette, Mike, solo aos 38, direita, 1-2-1, decimal, 1 no solo. 2-1-1, Mike, Juliette, Mike, boa tarde. 0 em ascensão, 1-0-0, 1-1-0. Penalty cast, 2789. Ocean Air 6227, o vento 090 graus, 12 nós, autorizada a decolagem, pistão no zero. Papatango Vitorinho de Juliette, autorizada a decolagem, pistão no 7, o vento 100 graus, 12 nós. Do 7-1-1, chama a torre 1-8-95. 1-8-95, azul 2-7-1-1. Torre Salvador, azul 2-7-1-1, final de 9 milhas. A Azul 2711, boa tarde, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, pistão no zero. Guardando Azul 2711. Vitorinha Juliette, decolado 40, prossiga a linha do litoral, 1.500 pés, controle 1208, tenha um bom voo. Pelo litoral com 208, grato, se avança. Índia, Júlio. Ocean M2227, decolado 40, controle agora, 1208, bom voo. 208, obrigado. Boa tarde, 1227. Papa Romeu, Hotel Romeu Golf, já avisou a Põe Rimar? Papa Romeu, Hotel Romeu Golf, avisou a Põe Rimar? Afirmo, já na final. Reporte no solo controlado, vento no aeródromo de Salvador, 100 graus, 109, Hotel Romeu Golf. Reportará no solo controlado, Hotel Romeu Golf. Cruzado direto do destino, subindo para 2.500, o Vitorinho de Juliette. Muitíssimo grato, cara. Whisky Charlie Mike, voe direto do destino. Grato, Whisky Charlie Mike. Controle de Salvador, boa tarde, 6227, Oxanã, na saída da El-Nirume. 6227, contato radar, saída da El-Nirume, 360. 360, senhora, autoriza em Guairume. Autorizado, Leda. Leda, obrigado, 6227. Sobrevolo tudo, seria autorizado para falar, quando autorizado para presente. Gente, então mantenha a posição, devido a tráfego final da pista 1-0, aguarde para decolagem. Tango uniforme 90. Salvador, boa tarde, Oxana 6327, ponto de espera pronto. Oxana 6327, boa tarde, mantenha o ponto de espera. Mantenha 6327. Azul 2711, autorizado pouso, pistão no zero, vento 100 graus, 129. Autorizado pouso, pistão no zero, Azul 2711. Tente. Andrei 567, Recife, 1288. 3567, Recife, agora 1288. Obrigado, boa tarde. Azul Eco. Azul Eco, prossiga. Abandona a arma meu carro. Enche. Oxanã 6327, após a passagem do ATR na curta final da 1-0, autorizado alinhar e manter, cabeceira 1-0. Alinha e mantenha 1-0 após a passagem do ATR. Pode confirmar a fotografia Bravo? A critério. Obrigado. Papa Romeu Tango, uniforme November, autorizado a decolagem com proa sul, o vento 090 graus, 149, reporte fora do solo. Gente, mantenha a proa sul aguardando transferência. Eu tenho o uniforme November. Do Tango Uniforme Novembro aos 44. Azul 2711, solo aos 44, direita, solo 121, decimal 1. Livre direita, solo 201, 2711. Autorizado cruzamento após Papá de Aerostar, uma boa tarde, Mike Gillette Mike. A torre Alfa-Romeo Tango Uniforme 90 até a linha do litoral, sentido Whisky. O Papa Romeo Tango Uniforme 90 tem conhecimento do farol de Itapuã? Afirmo, senhor. Está presente, autorizado, direto ao farol de Itapuã e chama o controle, 1208, tem um bom voo. 208, obrigado. Ocean M3327, autorizado a decolagem, pistão no zero, vento 100 graus, 14 nós. Sim, decolagem, pistão no zero, 6327. Está mantendo litoral sul em atenção a 1500, está vendo para a Ravena. Chamada para pouso, quando possível. Estima mais 1.05 da presente, em Serra Navega, Serra Navega. E mais 15 minutos da presente, confirma. Afirmo. Tango Uniforme de Novembro, controle. Prossigo, controle. Tem mais 15 minutos da presente, confirma. Mais 15 da presente. Ok. Estabilizou, tá visual, 2789. 2789, torre 1895. Com a torre 2789. Controle, é o Serra Norte. Prossiga. Sim, reporta nacional para pouso, Serra Zueca. Salvador, muito boa tarde, 6327 da Oxanã. 6327, contato radar, saída da EL, número 240. 240 no DL, 6317, autoriza, voa direto da EL. Obrigado. Direto da EL, obrigado, 6317. Final da pista 1-0, confirme já visual com a pista 1-0. Visual, 2789. Cliente, o azul 2789, autorizado, pouso. Pista 1-0, vento 1-10 graus, 15 nós. Livre, pouso, 2789. Fechamento 227, Recife, 128, decimal 35. 2835, boa tarde, Salvador, autoriza o Coral por 6327. Autorizado. Obrigado, Coral 6327. Vitor em Gilete, prossiga. Frequência livre da presente, Vitor Indio Gilete. Eu Agora a China 6327, solicita o nível final 1.80. Emma? A China 6327, solicita o nível final 1.80. Gente, tudo mantém nível 1.80. 8.0, obrigado. Salvador, Kilo Romeo Oscar, livre acionar, chame pronto para o táxi. Autorizado o táxi, reporte no ponto de espera da Papá para ingresso, Kilo Romeo Oscar. Azul 2789 no solo ao 52, libere a direita, chame solo 121 no decimal 1. Direita 211, boa tarde. Papatão Kilo Romeo Oscar autorizado ingresso, reporte alinhado e pronto, cabeceira no 7. Sim, reporta no final para pouso, câmbio no final de novembro. Para final para pouso, novembro. Blue Echo, reporta no final. Se azul, Blue Echo, visão aí, Marcos. Frequência livre. Livre, Blue Echo. Patrão Kilo Romeo Oscar, autorizado a decolagem pista 17, o vento 090 graus, 14 nós. Charlie Foxtrot Charlie, a senhora identificação chegada bom, se desse mantenha 050. O meu Golf Bravo India, livre acionar, chame pronto para o táxi na Irma. Zero Star. Autoriza a descida para a partida de tráfego, tem acesso? Sim, irmão. 1208, tem um bom voo. 1208, pelo Romeo. Controle Salvador, está passando pelo Romeo. Salvador, Kilo Romeo Oscar, senhora em código 0133. Salvador, Kilo Romeo Oscar, controle. Kilo Romeo Oscar, decolado da 900, pro azul, 1500 pés. Sul para 1500 pés, litoral sul, o ajuste 612. Uma 1500 pés, confirmando que o Romeo Oscar. 1500 pés, que o Romeo Oscar. Gente, no Graé, livre e acionar, chame pronto para o táxi, Papa Tango Mike, Bravo Yankee. Chané 9442, acione identificação dessa via para nível de voo 060. 060, 9442. Controle, é o Tango de Porta Velha? Confirme. É o Tango de Porta Velha, visto que irá cruzar o eixo de aproximação de uma de suas pistas, já seria autorizado para ser direto em rimar da presente 500, certo? Afirmativo, autorizado. Graças, vai manter o 500, obrigado. Tango Uniforme November, confirme quando visual com a RMA. Vou passar quando visual November. Confirme a aeronave que chamou a torre. Gente, o Papa Romeu Vitor, Eco Tango, autorização de tráfego com solo 121 na decimal 1. 442. Considere via que chega da Mari. Da presente voe a projetar. Para o 060, nosso 442. Afirmo, desça para 4.000 pés, ajuste no 012, Oceania 9442. 4.012, cancelado em área, 50? Afirmativo, está livre da restrição de altitude na chegada. Na chegada. É o Kilo Romeo Oscar, passando a segura curva, e está cuidado atenção para 2.500, após direto ao sistema. Pelo Romeo Oscar, autorizado. Direto destino, subida para 2.500 pés. Confirmado, pro direto destino, não, é 2.500, é isso? Sim. Muito obrigado. Acende para 2.500, pro direto destino, pelo Romeo Oscar, pelo Romeo Oscar. A motora, acende a 6.3.6.7 para descida. Sané 6.3.2.7, serviço radar encerrado, 56 milhas, sudoeste do Rio de Salvador. Chame Ilhéus, frequência 1.0.1, por quadrinha descida. 2.0.1, obrigado por sua atenção, 6.3.2.1. Salvador, Azul 6.9.8. Azul 6.9.8, acende a identificação dessa via, chega da Mari, para nível de voo 060, reduz a velocidade para 250 nós, inicialmente ao número 3, para a próxima. Deixe 0.0.0, reduzindo 250 nós. Gente, aguarde para a decolagem, Vitor Hotel Delta. Gente, o Mike Bravo e Yankee autorizado a alinhar e decolar. Pistão no 7, o vento 090 graus, 149. Tango Uniforme November, coordenação para pouso em remacha, me torre 118, decimal 95. Vamos lá, 2459, obrigado. Delta Fox, já pronto para o táxi? Autorizado, reposte no ponto de espera da Papa. Charlie Ford, Fox Cross Charlie, confirme a velocidade que mantém? Data 2509, Charlie. Azul 6918, ao cruzar nível 150, reduza para 2209. 2209, né, patrão? Na curta pro voo do Tango de Porta Velha. Como não conhece a área, seria autorizado um 360 sobre a localidade, tá? Tu não conhece o hangar da RMA? Negativo, tá? Gente, tem... Da presente tem contato visual com a pista 17? Tem visual. Gente, o hangar da RMA fica no prolongamento da 17, ok? Mantenha a presente proa, o hangar da RMA provavelmente à sua esquerda, 11 horas agora. Eu tenho as coordenadas passadas no GPS, eu só não tenho conhecimento da área. Eu queria saber se onde está autorizado até no 360 sobre a área para checar. Gente, realiza 260 e reporte ao término. Tango uniforme November. Grato, tango uniforme November. Estou deixando a 6355, ponto de espera está pronto. Este mantém o ponto de espera, 6355. Bravo Yankee, decolado ao 01 no controle, agora 1208, tem um bom voo. Mais pra já, então, 208, grato, já, até regresso. O Eco Delta Fox autorizado, ingresso, reporte alinhado e pronto, cabeceira 17. Vitor Hotel Delta, me escuta? Só para informação, tem um helicóptero aqui no setor norte, mesmo não sem conhecimento do hangar da RMA, está realizando uma espera para conhecimento do local. Só mais 30 segundos para decolagem. Corre o Tango Uniforme November, visual com a RMA, já está pouso. Gente, Tango Uniforme November, pouso por ponto em risco na RMA, o vento no aeródromo de Salvador, 090 graus, 14 nós, reporte solo controlado. Reporte solo controlado, quase bem. Vitor Hotel Delta, autorizada a decolagem, direto com proa norte do 45, vento 090 graus, 13 nós, reporte fora do solo. Na 6355, alinhar e manter, cabeceira 10. Manter, Sainz, após o SAP, terra de 366, autorizado procedimento de RMAS, informe Codo Nacional. 2500, após o SAP, terra de 366, reporte nacional, 9442. Quente, autorizado descida para 4000 pés, ajuste 1012. Para 4012, necessidade de cruzar igual ao 372. Negativo, mantém a chegada. É o número 2 na aproximação e além disso tem a área proibida de Aratu na posição de 11 horas, 6 minutos. Sim, primeira chegada dessa 4 mil já. Puta, o Oscar Romeu Char. 121, decimal 1. Poxa, na 6315, autorizada a decolagem pistão no 0, vento 100 graus, 14 nós. Decolagem, Oxa, na 6315. Eco Delta Fox, autorizada a decolagem pistão no 7, o vento 100 graus, 14 nós. Decolagem 7, Delta Fox. 50, azul 6918. 050. Salvador, boa tarde, Patero 25, prazer. 2591, não prossiga. Autorizo da presente pro azul, Terra Dixon. Terra Dixon 368. Passara 2591, acione identificação, desça. Inicialmente via chega da Mari para nível 060, aguarde para voo Terra Dixon 368. Via 060, Patero 25, aguardando. Atual 368. Está livre no corte. Céu Delta, confiança em condições visuais, 500 pés. Reporte visual com Serra Índia, Eco Índia. Mantém 500 pés em condições visuais. Reportar a Serra Índia, Eco Índia, Delta, agradeço. 6918, reduza para 2109. Após o zap da voo, Serra 368 para a sequência. Zap 368, reduz 2109, o 69. Base Fox Charlie, reduza para 1809, nós, é o número 2, na aproximação. Base Fox Charlie, reduzindo 1809. Decolado 05, controle 1208, bom voo. 1208, obrigado. Eco Delta Fox, decola 05, controle agora 120, decimal 8, 1500 pés, linha do litoral, bom voo. Certo. Para nível 360, após 2000 pés de Leda. Ok, cruzando 2000 agora, vai embora direto Leda, só na 6355. Dole Salvador, Papatango, Eco Delta Fox. Eco Delta Fox, prossiga em condições visuais, na escuta permanente do controle. Certo, Fox. Delta Fox, na pro direto de Serra Delta Lima Oeste. Serra Delta Lima Oeste. Comando Victor, Eco Tango para o táxi. Autorizado inicial táxi, reposta no ponto de espera da Oscar. Victor, Eco Tango. Charlie Fox Charlie, para sequenciamento, mantenha essa presente proa, aguarde o vetor para interceptar o procedimento da Renata. Pode ser a proa 200, já fez a da curva. Afirmo 200. Estabilizado, chame a 9442. Chame a 9442, complete aproximação, chame a torre frequência 118, decimal 95. 1-1-8-9-5-9-4-4-2. Charlie Fox Charlie, desça para 2510. Autorizado pelo Serra Vila 366, 1809. 1809, desça 2510, autorizado pelo 366. Confirme, chamando a torre em Salvador. Ou chame 9442. Ocean Air 9442, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, pista 1-0. Aguardando, é 9442. Papa Romeo Golf Bravo India, não escuta? É o curso, Bravo India, não escuta. Gente, faça mais uma chamada, 121, decimal 1, por gentileza. Copiado, 1820. A 28 milhas afastado do BR de Salvador, atraso conhecido no setor, sem frequência livre. Papa Romeu Vitor, Eco Tango, autorizado a alinhar e manter cabeceira 17. 8, reduzindo a velocidade para 1809, vai seguir tráfego em posição de 2 horas, 8 milhas, um Charlie 25, com 160 agora de velocidade. 1809, Irmo, desça para 4.000 pés, ajuste na 091, azul 69 no 8. 4.000 na 091. Tango Eco Delta Fox, quando possível, seu chamado para pouso. 1825. Criado no 825. Tango Oscar Romeo Charlie, livre acionar no pátio no Agadero, está e chame pronto para o táxi. Azul 69 no 8, reduza para 1709, está autorizado o procedimento R9, reporte passando o serviço 366. Reduzindo 170, reportará 366. 36 para o 372. Gente, Papa Romeo Charlie, Fox Charlie, continue a aproximação, número 2 para pouso, pistão no zero, aguarde pista livre. Charlie, Fox Charlie, aguardando pista livre. Torre, é o Charlie, Fox Charlie? Não escuta. Alguma possibilidade de seguir aqui à esquerda para uma base pela direita para o 17? Propõe o cancelamento do plano IFR, confirma. Afirmo, se não atrapalhar o teu tráfego. Cancela da presente? Afirmo. Gente, plano cancelado 1-0, inicie curva à esquerda, realize base pela direita da pista 1-7, reporte na final da 1-7. Papa Romeo, Charlie Fox Charlie. Chama na final da 1-7, obrigado, Charlie. Papa Romeo Vitor, Eco Tango, autorizado a decolagem de pista 17, vento 090 graus, 14 nós. Charlie Fox Charlie na escuta? Prossiga, está na base da 17. Gente, Por gentileza, não estenda muito a base devido a tráfego à retaguarda, o Embraer da Azul, final de ainda 13 milhas da cabeceira 1-0. E aqui está encurtando o Jackson. Grato. Ciente, o Golf Bravo Índio autorizado a alinhar e manter cabeceira 1-0. Chanel 9442, Solos 1-1, direita na Fox 121, decimal 1, solo. Fox 2 é ouro, 9443. Oscar Romeo Charlie, prossiga. 06 ao POC, 4 horas, autorizado inicial táxi, reporte no ponto de espera da Papá, o Oscar Romeo Charlie. Romeu Vitor, Eco Tango, decolado ao 1-2, prossiga a linha do litoral sul, 1.500 pés, controle, 1-2-0-8, tem um bom voo. Papá Romeu Vitor. Transformador, muito boa tarde, Papá Romeu Vitor, Eco Tango. Papá Romeu Vitor, Eco Tango, vamos rodar a decolagem, mantenha-se em condições visuais, 065, confirme a proideal para o destino. É, essa é a presença, senhora, o Papá Romeu Vitor, Eco Tango. Pouso, pistão 1-7, vento 1-0-0 graus, 1-2 nós. Livre pouso 1-7, Galho Podcast. Azul 6918, boa tarde, continue a aproximação. Informo, o tráfego iniciou rolagem pistão 1-0, aguarde pista livre. Aguarde pista livre, 6918. Ciente, o Oscar Romeo Charlie mantém o ponto de espera da Papá devido ao tráfego final da 1-7. Chanel 6355, chame Recife 128 decimal 35, alterno 25 decimal 1. 2235, decimal 1. Motivo da presença na frequência livre, não há tráfego conhecido no setor. Papa Romeo Golf Bravo Índia, decola.